Diogo Donato, Brasil Gás, toda moçada aí. Pega um violão, um copo de cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não dou nada bem, vi minha ex beijando tudo dentro no carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém. Toda moçada aí, camarote da comunicação, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei paz por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. E a culpa é sua. E ainda me amava e agora fala. Tamo junto, cadê Anderson? O teu era o amor da sua vida. Toda a galera da princesa aí. Hoje eu sou passado pra você. Ah! Isso é Diogo Donato. Arrocha o pé. Pega meu violão, um copo de cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem. Vi minha ex beijando outro dentro do carro. Sobe aí. Não sei por que me ligou com saudade, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém. Quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei spoilers por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. Diz aí, e a culpa é sua. Eu não sou. E ainda, e agora fala. Que troca de amor é essa que sentia? Ontem era o amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Hey! Isso é Diogo Donato. Camarote da comunicação. Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo.